Paz do Senhor! Hoje é um dia muito importante para mim, por dois motivos. O segundo é porque o Estado de Israel faz 62 anos hoje. E a minha mãe, o primeiro motivo, ela faz 89 anos hoje. Glória a Deus! Eu aprendi uma coisa muito importante com a minha mãe. Ela dizia que barulho é a desarmonia de um som. Ela era regente de coral. E ela gostava daquele som harmônico, bem alto, bem vibrante, que era para a glória de Deus. Mas barulho, ela não gostava. Eu também não gosto. E ela dizia que Paulo escreveu aos Efésios, está escrito na Bíblia, no capítulo 4, versículo 31, deixe toda a gritaria de lado. Tem gente que pensa que Deus é surdo. Para falar com Deus, tem que ter harmonia, não gritaria. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.